Em cada manhã impõe-se também a informação e hoje a propósito da BLC3, o conhecido campus de tecnologia e inovação localizado em Lagares da Beira, no concelho de Oliveira do Hospital, que está a liderar um projeto em parceria com a Universidade do Minho, as faculdades de farmácia da Universidade de Lisboa e de Coimbra, estão então a desenvolver uma tecnologia e conhecimento de conhecimento no combate à Covid-19. Temos em direto ao telefone a João Nunes, este conhecido responsável pelo campus de tecnologia e inovação, a BLC3, em Lagares da Beira. João, muito bom dia, obrigada por estares connosco nesta manhã. Pode falar-nos um pouco mais acerca desta tecnologia que está a ser preparada para combater o vírus da Covid-19 no ar? Bom dia. Olá, bom dia, Luciano, e ouvintes da Boa Nova. Se calhar dar uma nota, se calhar em primeiro lugar, como sabem, estamos a trabalhar com o vírus, para as pessoas não ficarem preocupadas, estão aqui um confiado do hospital e reviram. O vírus não está cá, na BLC3, está no laboratório em Lisboa, em nível de segurança 3, para cumprir as normas de segurança e também não comprometer também as questões de saúde pública, está bem guardado e não está cá em Oliveira, que isto podia gerar algum também alarme. Muito bem, muito obrigada por esse esclarecimento também. Sim, acho que era importante, porque como sabem, estamos mesmo a trabalhar com vírus e com vírus isolados, e estamos a falar em níveis mesmo de concentração viral muito grande nas amostras que estamos a trabalhar, e acho que era uma informação importante para as pessoas que estão na região. Em termos de tecnologia, a tecnologia começou a ser desenvolvida em 14 de março, orientada para a proteção dos profissionais de saúde. Depois evoluiu para um contexto não só a proteção dos profissionais de saúde, como as pessoas em geral, e como é que as pessoas podem estar mais seguras, sendo que um dos principais problemas que temos com este tipo de pandemia, que são vírus aéreos, é a contaminação via aérea. E porquê que é um problema? Quando as pessoas se calhar se deram conta, quando surgiu muito os problemas de Itália, a zona de Bergamo, no início as pessoas estavam só com máscara e no final já estavam todas quase tipo uma cápsula, como se fossem tipo para uma viagem espacial, ou seja, estavam completamente todos protegidos. Tem a ver muito com a contaminação aérea, porque não é só a questão nasal ou oral, é também a questão ocular, que há a infecção ocular. Isso tem muito a ver com o contacto das pessoas com o ar. E o ar é o meio de transporte e de contaminação principal que existe no âmbito das pandemias, quer seja destes vírus, quer de outro tipo de vírus e bactérias aéreas. A tecnologia que nós desenvolvemos foi, ok, se uma das principais formas dele de contaminar é como é que nós travamos a contaminação dele por via aérea. O que temos de conhecimento físico de base, na fase já são princípios que estão estudados desde o início do século XX, 1930, mais ou menos, foi que os vírus e as bactérias nunca evoluíram de forma a ficarem resistentes à radiação solar. Ok. Então, se eles não são resistentes à radiação solar e esse princípio físico e não evoluíram ao longo de praticamente milhares de anos, era aquilo que se esperava, que com a chegada do calor até pudéssemos anular este coronavírus, o que não aconteceu. Sim, não aconteceu porque depois teve um outro fator, porque realmente a atividade económica, o contacto entre as pessoas e a concentração de pessoas por metro quadrado nos sistemas de transporte e algumas zonas de locais de maior concentração. Por isso é que as zonas metropolitanas começaram a subir muito o seu nível de foco. E depois também há uma outra particularidade neste vírus. Ele com poucas partículas consegue contaminar pessoas. Ou seja, o problema não é estar em contacto com partículas de vírus, é estar em contacto com excesso de partículas de vírus em que depois o corpo e o sistema imunitário não consegue dar resposta. E o que aconteceu agora com isto foi, de facto, aumentou um pouco de calor e houve aumento da parte solar. Mas o problema é que dentro dos sistemas de transporte, onde as pessoas estão, muitas delas houve problemas de contaminação, quando foi o contexto da Zambuja, no contexto dos centros logísticos, tem a ver com concentração de pessoas em lugares em que de facto não há essa ação solar. E esse é um problema. A tecnologia que desenvolvemos faz uma integração da utilização da radiação solar, só que é mais eficiente que a radiação solar. Por isso é que quando fizemos a comunicação dos resultados, em um minuto nós fizemos uma redução de 99,97%. E estamos a falar que o nível inicial de concentração de uma amostra muito pequena, de quantidade, tinha praticamente 17 mil partículas e depois reduziu para 5 partículas. E depois ao final de 5 minutos a inatividade era total, ou seja, o vírus, quando se diz que o vírus é inativo, quer dizer que o vírus já não é um perigo, nem é um problema para a saúde. É apenas uma partícula de massa, não é mais do que isso. e ao fim de 15 minutos não houve qualquer alteração. E essa comprovação científica permitiu-nos agora avançar para o contexto que é para a parte da implementação. E depois ainda integra que são princípios muito ligados à questão de como é que a mecânica de fluidos, que é chamado de fazer isto é mais complexo, visualmente é mais simples, em termos de comunicação oral não é tão fácil, é chamada física inversa, e mudamos muito os princípios de como é que o ar se comporta em sítios confinados, seja em meios de transporte, seja em edifícios, e tem que ser feita essa alteração de princípio, que é fazer física inversa. Isso que está permitido de forma a proteger as pessoas do contacto com o ar. Não, e esta tecnologia tem integração destas duas vertentes, tentando assim simplificar muito. Não é uma tecnologia que seja demasiado complexa em termos de produção em si, ou até de instalação. É uma otimização de princípios físicos de base, que é de contexto da mecânica de fluidos, que é o que estuda a parte de como é que o ar e a massa se transmite, com o contexto da radiação UV. Bom, agora temos resultados científicos, os próximos passos agora é a certificação do processo com as entidades responsáveis. E como é que acontece a implementação, João, desta tecnologia? Assim, por exemplo, nós já tivemos o cuidado, como uma das primeiras fases era a proteção dos profissionais de saúde, nós envolvemos muito logo os médicos, sempre saúde ao redor do hospital, para recolher o feedback deles, a opinião e também perceber a aceitação para este tipo de tecnologia. E um dos objetivos vai ser, uma das primeiras ações que queremos fazer da tecnologia será no Centro de Saúde da Oliveira do Hospital. Estamos só à espera de uma candidatura de investimento, que já fizemos, em que se for aprovado já tem investimento para fazermos a adaptação do Centro de Saúde para ser implementada e integrada esta tecnologia. A seguir também já começámos a receber contactos de vários tipos de entidades, de vários setores de atividade económica interessados em implementar e demonstrar. João, só para nós percebermos, por exemplo, no caso do Centro de Saúde Oliveira do Hospital, com a implementação desta tecnologia, aquilo que vocês pretendem fazer ou conseguirão fazer é inativar o vírus caso ele exista no interior do Centro de Saúde, é isso? Exatamente. Principalmente não em todo o Centro de Saúde, onde queremos apostar logo é na zona da sala de espera, que é onde tem mais, onde há mais contacto de várias pessoas que entram, né? E que vão para vários tipos de consultas, não só para uma consulta por suspeita de Covid, mas para outro tipo de consultas. E uma questão importante, a tecnologia está a ser preparada não só para o SARS-CoV-2, que está relacionado com a pandemia Covid-19, mas também para outros vírus e bactérias que são multirresistentes e que estão nos centros de saúde e hospitais. Porque há um indicador que a maior parte das pessoas não sabe, normalmente, em média, morrem 12 pessoas por dia por infecções em ambientes internos hospitalares, por causa do tipo de bactérias e de vírus. E esta tecnologia também se aplica a isso. Os próximos passos vai ser validado com mais duas bactérias, já foram validadas, multirresistentes, e vamos avançar ainda com mais duas bactérias e um vírus para ver se é o nível de eficácia que tem a tecnologia, conforme tivemos com o SARS-CoV-2, com a Covid-19. O objetivo é melhorar a qualidade do ar interior. É um problema de qualidade interior que é o contexto do ar. Não resolve tudo, mas ajuda a resolver uma parte que é um dos fatores ou um dos vetores de contaminação que existe, então se fazer uma das armas principais de um vírus aéreo, é pelo ar que ele se transmite. Apesar da Organização Mundial de Saúde, veja há muito tarde reconhecer esse problema, quem esteja nesta área sabe que é o principal problema, nem é propriamente o contacto das pessoas com os superfícies, porque normalmente as pessoas facilmente lavam as mãos ou já têm esse hábito, é o contexto, esse é um ponto fraco, é o contexto aéreo, por causa da questão ocular, que pode também haver infecção, e já está comprovado cientificamente, pelos microvasos sanguíneos ao nível ocular, porque as máscaras, e quando as pessoas usam, protege muito a via oral e a via nasal, mas não o suficiente. Também então, é recomendável então também o uso da viseira, quem use máscara? Quem esteja em ambientes, não propriamente só a viseira, porque a viseira não impede a entrada de ar a nível ocular, mas já protege um bocado, principalmente alguns fluxos de ar que forçados. Quem esteja em ambientes muito fechados, onde há entradas muitas pessoas e que não se sabe se estão contaminadas ou não, é recomendado. A outra recomendação, que sabe já que estamos a falar, que era importante às pessoas saber, usar a máscara é importante, mas não façam uma coisa, que é tirar a máscara e meter no pescoço. Porque o pescoço está em contacto com o ar e vai ficar contaminado. Ou colocar a máscara no pescoço, depois ela vai ficar contaminada internamente e depois vai colocar na boca. Isso é um erro grave frequente. Que tem havido algumas falhas na utilização das máscaras por parte das pessoas. Vemos mesmo até entre os políticos do nosso país que comumente falam nas televisões e verificamos como retiram a máscara e a colocam na mão, portanto não há cuidado. Depois é pior, é que depois a máscara é um concentrador de partículas de vírus e não um sistema de proteção, se não for usado corretamente. Muito e bem. Já esta tecnologia que estamos a falar, já se um ou outro exemplo de tecnologia do UV a quererem usar e é incorreto. Porque o UV não pode dar em sítios que estejam em direção com as pessoas. Pronto, isso também é uma questão importante, caso há questões que confundem princípios físicos com tentar vender tecnologia. Não funciona, não é eficaz, ao mesmo tempo compromete a saúde. Isso foi desde o início de base. O grande desafio do projeto foi como usar o UV de forma mais eficiente e sem comprometer a saúde das pessoas. Muito bem, João. E para quando é que está projetada a implementação desta tecnologia? Tem algum horizonte definido? Da nossa parte já não depende muito mais, nós validámos todo o processo. Vai depender muito o tempo de resposta das agências de acreditação e certificação deste tipo de sistemas e também da candidatura que estamos à espera, porque isso permitia logo fazer no centro de saúde e também estamos à espera também de um resultado também para um mesmo hospital distrital fazer a implementação. Então, e ultimamente já começámos desde ontem a receber contactos também de implementação em outros locais também de interesse e poderão também ser. Agora já não depende, vai depender muito agora da parte do processo de certificação e de acompanhamento das autoridades em termos da tecnologia e deve ser, sendo também importante haver esse acompanhamento e garantir que há cumprimento das normas de segurança e de saúde pública. Mas acredita que ainda será neste ano? É sim, por nós era muito mais rápido que este ano. O objetivo era ter em setembro ou outubro já estar a implementar. Da nossa parte não é possível fazê-lo e há capacidade de resposta para o fazer, começar a implementar. Agora já não depende muito de nós, porque também há questões legais que se têm que cumprir e temos que respeitar essas questões.